área por transmissão em meta, via ETR do Lulu 2, Juno, depois direto com transponder. 130, controle de cima, 19, 8, 3, 2, 1, 0. Gente, Papa Tango, Oscar Tango, Victor, chegada a Aman, desça aí, mantém em forma no ideal para a descida. Oscar Tango Victor em Salvador, 1400 no 4. Estado, livre pouso, pistão no 7, o vento 190 graus, 069. Tango. Eficiente, mantenha-se reporte no ideal para a descida. E após a estar, efetuaremos a circulação para a final da 17. C3145, uniforme confere, pronto 4D. Nosso contato é 3145. Autorizado o Galeão, nível 360. Decola da pista 1-0, com primeira curva à direita, saída da EL, Leda, transição Motiva. Mike Oscar Tango, Vitor Alfa. Autorizou 1-0, SMAP e segue conforme a rota do plano de voo. Aciona 5146, frequência do controle em 1119,8. Autorizado 360 Galeão, decola para 1-0 com a primeira curva direita. A da Eleza Mosta, após o dia autorizou 1-0, mapa de acordo com a rota. Transponder 5145 e o controle 1-9-8-0, da 3145. C3145, somente confirmando a saída, da El, Leda, transição Motiva. Mike, Oscar, Tango, Vitor Alfa. Então, da El, Leda, Motiva, da 3145. C3145, atendimento correto, pronto, pushback. Tema pronto, da 3145. Veracruz, Luiz, Jorge, consegue ver o gol no eixo 69? Gol no 869. Gol no 869, 2000 pés, livre LS, 1014. Recorte estabilizado. 2014 também estabilizado, 869. Né, 6314, fechando o centro Recife na frequência 1-2685. Recife 2085, 6314, obrigado. Zero, identifique, desça e mantém nível de voo 050 na chegada Mar em 1014. É 210, inicialmente mantém o perfil da chegada, temos um prazo que precederá com, para aproximação com prioridade para pouso, porém mais lento. Inicialmente o perfil da chegada e caso não interfira com o tráfego, iremos diminuir a sua distância para a aproximação. 3217, escolhendo com a equipe Sol, um pronto para o táxi. Para táxi, 3217. Utilizador visual com a 1-0-1-8-9. 1-8-6-9, chama a turma de 1-8-9-5. 1895, boa tarde, obrigado. Papatango, Oscar, Tango Vitor, aplica vetor para final da 1-0, fim de interceptar uma longa final visual e modificações de regras. Tango, Oscar, Tango Vitor, controle. Filha do inferno, baixa travagem. Boa noite, 69, livre pouso na 1-0. Vento 170 graus, 079. Livre pouso na 1-0, 179. Whisky Oscar Uniforme, controle. Posso começar? Whisky Oscar Uniforme, passou, tá passando agora através oeste da Igreja do Bonfim, segue visual, esporte rotatória. Passa na rotatória. Prova mesmo? Afirmo. É. Ultrapassado pela direita, tá seguindo um tráfego ao Cessna 150 à sua frente. Observe o mesmo, reporte Paripe, em Jornal Tamboral. Retificando o tipo da aeronave, é um Highlander Bravo November 2 Alpha, 2 milhas à sua frente. Não deu pra copiar a frequência, pode repetir, por favor? Perfeitamente, confirme como recebe agora. Agora melhorou. Recife 12685. 12685, boa tarde. Tango Oscar Tango Vitor, foi na proa 105 e reporte visual com Paripe. Esse aí mantém o nível de voo. Hoje, desse mantém a altitude de 1.500 pés, ajuste do altímetro 1014, plano modificado aos 4.3. Guardião 05, prossiga. Guardião 05, prossiga. Guardião 06, prossiga. Prossiga, passarei 23 anos. Trip 5627, coordenando com a equipe Sérgio, próximo para o ataque. Confirme, Trip 5627. 69, no Solas 44, chame Solen 12 em decimal 9. Só 3145, aguarde, ok? É, expectativa de 5 minutos para o seu posto. Tá ok, aguardando, tá 3145. Fala, Salvador, 869, liberando, boa tarde. 1869, taxi na Alfa e aguardante da Juliette. Alfa, mais tempo da Juliette, mais tempo. Você sabe se foi apresentado alguma DLA? Não, senhora. Não, decolado Puges. Só cheque, por gentileza, se foi apresentada alguma DLA. A decolagem era... Ok, ciente. Passageiro 2231, aguarde, devido à aeronave da Trip, que já iniciou no 03, aguarde por gentileza. Visuais para efetuar o cruzamento da final da 190. Deverá efetuá-lo após o marcador externo, no mínimo uma milha. É, bravo. Falta agora. 995 PNH 104. Afirmativo, tá? Enquanto espera dar 190, lá chama a torre. Qual que é a frequência toda? 1-1-8-19-5, T3-2-1-7. 2-1-5, obrigado. 1-8-19-3-Juliette. 1-8-69, ingresso Juliette para o portão 62. Juliette para 62, obrigado, tem uma tarde também. Salvador 5627, acionado, 43 a bordo, autonomia de 3 horas e meia, alterna restrição de lugar. 5627, de passagem ao Boeing da Gol, que vai partir no 612, após prossegue táxi até o ponto de espera da pistão no 0, via táxi índia. No ponto de espera, chamitou em 1-1-8-95, QNH 1-0 no 4. Ajustado no 0 no 4, 7 passagem de Gol, já ajudou a mudar, senhora. Após na linha, chama a torre, tem 295-627, no sentido lateral. Quilo, quilo alfa, desça aí, mantenha o nível de voo 050, reporte visual, conferência de Santana para modificação de regra. 050, reportarei para o cancelamento, papapá, quilo, quilo alfa. Índia, November Alfa, controle. Tá, escuta, prossiga. O tráfego que está à sua retaguarda vai seguir para pouso na pista 17 com prioridade para pouso, deverá seguir no, como número 3 para pouso na pista 17. Inicialmente, curve à esquerda 45 graus para livrar a aproximação e viabilizar o pouso do mesmo. Sem problema, dá para a gente abrir 45 graus para a esquerda, livrando o tráfego do líder do braço. Quando a esquerda permanecerá visual. E ciente, em dia novembro, caso tenha condições, descendo para 1.000 pés, reporte atingindo para efetuar uma espera visual e após a passagem do tráfego, aproximar para 1.7. 7.000 pés, reporta de velado, em dia novembro. Oxenair 6210, desça e mantenha 3.000 pés, com redução de velocidade para 1709. Vetor sequenciamento esquerda, proa 030. Limite desta proa que é de Mike 080 de Simbra. 030, emitiu 080 de Simbra, 03. Controle, o Papa Tango Oscar Tango Vitor na vertical de Parita. Oscar Tango Vitor, visual com tráfego à sua esquerda, posição 10 horas. 1.500 pés com manobra pela esquerda em 360. Negativo. Ok, mesmo está afastando-se lateralmente da sua nave, já 3 milhas, para priorizar o seu pouso. Segue para o tráfego e chame a torre em 1-1-8-9-5. 1-1-8-9-5, Oscar Tango Vitor, grato. O Xaner 6210, completa descida para 2014, curva à direita na proa 0620, reporte estabilizado no localizador. 2060, reporte estabilizado em 2060. Salvador, muito boa tarde, Papa Tango Oscar, Tango Victor, com prova de rotatória visual com a pista no 7. Papa Tango Oscar, Tango Victor, boa tarde, reporte sobre a 20 vertical da Irmã, com ajuste no 0 no 4. Reportará, Oscar, Tango Victor. Papa Tango Whisky, Oscar Uniforme, no solo 50, libera direito a estacionar frequência livre. Positivo, para não efetuar o pouso simultâneo com o trato da Oxané no final do ano zero. Torre Oscar, Tango Vitor, final da ano 7. Tango Oscar, Tango Vitor, livre pouso, pista 107, vento 180 graus, 0 menos. Livre pouso, Oscar, Tango Vitor. 200 nós, desça aí, mantenha 2 mil pés, aproxima o localizador, 1.014. 1.014, 2.000, 200 nós, papá, Oscar, no Vandareco, controle. Desça aí, mantenha nível de voo, quero chegar da Mari. Três, dois, um, sete, decolado em 5-2, chama o controle em 119, décima 8. 1-9-8, OTAN 3-2-1-7. Quem sente? Não há problema, completar a descida, apenas a estar Mari, será coordenado para o pouso 1-7. Baixar travado, Oscar, estamos vendo o final da 1-7. Oscar Tango Vitor, livre pouso, pista 1-7, o vento 1-8, 0 graus, 0 menos. Livre pouso, Oscar Tango Vitor. 1-2-2 a bordo, 3 horas e 5 de autonomia, alterno Galeão, para o tarde. Vou 1-1-6-9, autorizado o táxi até o, através do portão 6-12, o QNH 1-0-4. Táxi até o portão, através do 6-12, vou 1-1-6-9. Passarelo 2231, siga o Airbus da TAM e no ponto espera chamitou em 118.95, número 2 para a decolagem. Vai seguir, está do lado, 2231. Papatango, Índia Novão Baral, vai chamar a torre 1895. 1895, Índia Novão Baral, vamos entregar. 3217, prossiga. 3217, no perfil da saída Arboa Lefa. 3217, subindo para o nível 300. Está sob vigilância, então 3217. 3217, certo. Dia Novembro Alfa, reporte na vertical da Irmã. O ajuste no 0-1-4, informa o tráfego na final da 1-0, um Airbus 320. M2-0, informa o tráfego à esquerda, mantendo 1.000 pés. Uma aeronave de pequeno porte, não interferindo na questão pouso, seu pouso, livre pouso, pista 1-0, o vento 2-0 graus, 0-5 nós. Livre pouso na 1-0, sente o tráfego 6-2-0. 35627, decolada às 5-5, chama o controle em 119, décima 8. 19-8, boa. Livre, guardião. Controle, boa tarde, VIP 5627. 5627, contato radar. 190. 190, contato radar, o 52, 5627. Legal. Após a passagem do mesmo, autorizado a alinhar e manter cabeceira no zero. Após a passagem do zero, também manter no zero, no 4.5. 10, autorizado, ascensão, guardião 05. Sapatango Índia November Alpha, o Airbus livrando o eixo da 17, livre pouso pista 17, o vento 210 graus, 05 nós. Livre pouso da 17, November Alpha. Na 6210, no solo 857, libere correção agiliza o táxi, libere direito no solo 1-2-9. Acelera direito agora, 2-9-9. 118-95, azul 4206. Autorizado a decolar, pista 1-0, vento 2-1-0 graus, 05 nós. Autorizado a decolar, pista 1-0, vento 1-4-5. Report ready for taxi. E para a aproximação para Salvador Via Norte. Autorizado o táxi de Alfa, repete antes da Juliette. Alfa, antes da Juliette, meu Deus. Um Charlie 150, por na pista auxiliar, não interferirá com a sua aproximação. Gente, azul 4206. Papapá, Oscar, November Echo, autorizado a descida até 2010, ajuste altímetro 0014. Reporte estabilizado no curso do localizador. Segue autorizado 2010, ajustado no 014, Oscar November Echo. Aqui, Oscar November Echo, informe tráfego 12 horas e 5 milhas. Helicóptero da Polícia Militar da Bahia efetuando sobrevoo próximo ao farol da Barra com, ou melhor, sem indicação de altimetria. Sentido tráfego, Oscar November Echo. A referida aeronave está a 500 pés, não interferirá no seu, com seu tráfego. Ciente, Oscar November Echo. Controle de Salvador, seu 3197. Controle Salvador, 3217, prossiga. Possibilidade de voar direto obduz ou CBT, está presente? A 3217, mantém o perfil, aguarda a autorização. Cruzando 135. Controle Salvador, boa tarde, na 3145, saindo da El, cruzando 2000. 3145, completa a função de 2630, destino. Está falando 360, 3145. Do 6973, autorizado Campinas, nível 340. Decola da pista 10 com primeira curva à direita. Saída da EL, Leda, transição Motiva. Mike Oscar Tango, Vitor Alfa. Rota Upper Zoom 10, Bridge, Upper Zoom 16, Bravo Tango 1 e segue conforme a rota do plano de voo. Aciona 5163, frequência do controle em 1.9.8. No centro Recife 1260. Cabeceiro no zero. 3217, confirma, você? Confirmo, bom voo. Obrigado, boa tarde. 73, cotejamento correto, chão pronto pushback. 5206, no solo de 2000, libere direita e chame solo em 1, 2, 1, 9. Libera 219, azul 4206. O Salvador 4206, Chevron. Azul 4206, autorizado táxi de Alfa Juliette para o portão 08. Alfa Juliette para o 08, azul 4206. Papa Oscar, no Tamboré, completa final do estádio 10. E solicite a modificação de regra para prosseguir o zoom. Sente torre 1, 118, decimal 95. Obrigado, Oscar Weber. Bem, Salvador, bom, é o papapá, Oscar November Eco. Estamos estabilizados no ILS X-Ray da pista 10. Solicita cancelar instrumento, prosseguir visual para pouso na pista 17. Papapá, Oscar November Eco, cancelado aos 02. Autorizado circuito pela direita, reporte para gerar base 17. Ciente, o Oscar November Eco. Uno 169, autorizado alinhar e manter cabeceira no zero. Alinhar e manter 9-0, 169. 2231, decolado 02, chama o controle em 199, decimal 8. 19-8, obrigado, bom trabalho. Controle Salvador, boa tarde, passaria 2231. Vamos, Jânio. Prazer, Jesus. O Oscar November Eco gerando base na pista 17. Oscar November Eco avistado, livre pouso pista 17, o vento 180 graus, 05 nós. Sente livre pouso pista 17, o Oscar November Eco. Autorizado decolar, pista 10, vento 180 graus, 069. Autorizado decolar do voo 169. Chame o Centro Recife em 13325. Centro Recife 13325. 1-3-3-2-5. 1-3-3-2-5. 1-3-3-2-5. 1-3-3-2-5. 1-3-3-2-5. 1-3-3-2-5. 1-3-3-2-5. 1-3-3-2-5. 1-3-3-2-5. 1-3-3-2-5. 1-3-3-2-5. 1-3-3-2-5. 1-3-3-2-5. 1-3-3-2-5. 1-3-3-2-5. 1-3-3-2-5. 1-3-3-2-5. 1-3-3-2-5. 1-3-3-2-5. 1-3-3-2-5. 1-3-3-2-5. 1-3-3-2-5. 1-3-3-2-5. 1-3-3-2-5. 1-3-3-2-5. 1-3-3-2-5. 1-3-3-2-5. 1-3-3-2-5. 1-3-3-2-5. 1-3-3-2-5. 1-3-3-2-5. 1-3-3-2-5. 1-3-3-2-5. 1-3-3-2-5. 1-3-3-2-5. 1-3-3-2-5. 1-3-3-2-5. 1-3-3 550 Papa Romeo, approved taxi April 1, call me again on taxiway Lima. Boa, Gol 1169, está passando 2300 pés na Dial. 1169, contato radar, atenção, vigilância. A gente chegou no 1169, subindo 360. November 550 Papa Romeo, approved taxi via taxiway Lima, Mike, and taxiway Quebec. On Quebec, contact tower 118.95. Desça para 2000 pés, ajuste no 0 no 4. 45, desça para 4000 pés, chegada ponte, ajuste 0 no 4. Confirme o alternado azul 693. Azul 6979, autorizado táxi até o ponto de espera da pista 10 via taxi Índia. No ponto de espera, chame-te em 118.95, o QNH 1014. Papa Vitor Hotel, a sua identificação, chegada a mar e desça para 4000 pés. Papa Romeo, continue o táxi via Quebec, enter runway 1735, and after continue taxi to apron 4. Number 550 Papa Romeo, negative, your apron is number 4. 325, bom nome, 69, that's it. 3190, desce para 2000 pés, ajuste no 04, autorizado ILS. 2014, autorizado ILS, 3190. Alinhar e decolar, pistão no 0 vento 2 0 0 graus 0 4 noite. November 550, Papa Romeo. Vacate the first intersection by your left. Taxiway Oscar. The airport administration requested you to stay in this apron there to your left now because of the size of your aircraft. Okay, it would not be possible to stay at number 5. Enter the first to the left now, this apron, is apron number 4, and then you make a phone call and if necessary reposition your aircraft again. Okay? It was supposed to be a marshal there, okay? If you can't park by yourself, maintain position and stand by after entering the apron, okay? What if you see marshal there, okay? Lu Juliette Serra, prossigo. Pode ser. Azul 6973 de decolar, 213, chama o controle em 119.8. Controle 198, um bom trabalho, Azul 6973. Boa tarde, Azul 6973. 6973, contato radar, subo 340. Valeu, 340, Azul 6973. Gol 645, reduza para mínima. Papá Vitor Hotel, após Mari Voidu. Tô 3894, número 2, autorizado ILS. Número 2, autorizado ILS, 3294. 3221, chame Recife, frequência 12685. 12685, 2231, na boa. Guardião 05. Minha torre 1895. Guardião 05, mantém ali do litoral, reporte no farol de Taboão. Faz o Papa Romeo Salvador João. There's a yellow truck now coming to your to this apron with a marshal to park your aircraft. I think it would be better you to go a little bit further for him to enter with the truck, okay? And the marshal is in it. And then send back for the marshal and the park where it's designated by him, okay? Então 05, autorizado o cruzamento de imediato da sinal da 10, reporte para a Higiene Base 17. Sente 500 pés, reporte através da Interlagos. 3894, reduza para 170. 170, reduza, se quiser gravar. Papá Vitor Hotel, reduza para 180. 170. Outra 3190, já está estabilizando a final. 3190, chame a torre, 1895. 1895, é. Voo 645, vetoração direita proa 230, limite localizador. Direita 230, limite lote 645. Papá Vitor Hotel, desça para 2000 pés, número 3 na aproximação, autorizado ILS. 2000 com o número 3, autorizado ILS. Concluindo o cruzamento da final da 10, no momento mantendo 400 pés. Bajão 05, ciente, reporte final 17. Suportará a sinal 17. Se autorizado, passe pro GRAE. Aqui é aproximação, para ajudar. Não, 170 é suficiente, 4 nós, sem interferir com o eixo da 10. Sem interferência com o 10, autorizado, passe pro GRAE. Guardião 05. Torre, o Tran 3190, sinal baixado de checado. Tran 3190, informe tráfego à sua frente. Um helicóptero mantendo 500 pés não interferirá com a sua aproximação. Reporte vem de pouso, baixado e travado. Já baixado e checado, Tran 3190. Tran 3190, livre pouso, pista 10, vento 180 graus, 04 nós. Livre pouso, vai usar 3190. 4973. E a 143, chegada bom, desça para 2000 pés, ajuste no 0 no 4. Reduza para aproximação e chame a torre 1895. 1895, obrigado. Torre Salvador, boa tarde, 3894. Tran 3894, continue a aproximação, número 2 para o pouso, ajuste no 0 no 4. 0 no 4, número 2, 3894. Papá Vitor Hotel, prossegue para 1-0-1-7. Ok? Prossegue para 1-0-1-7. 1-7. Gente, reporte estabilizado. Vai, volta. Paulo, hoje 2-0, estaciona a frequência livre. Oi? Calco? Não, não. Gelson. O 1166, sente da informação em uniforme, cruza 180 para 1. Voo 645 para o localizador, esquerda 140. Esquerda 140, 645. Voo no 1166, desça para 2000 pés, chegada a Mário no 1, o ajuste no 0, 14. Autorizado Brasília, via Upper 107, nível de voo 360, sai da Arbor, Elefa, decola pista 10, primeira curva à direita. Transponde 5411 e o controle Salvador 119 decimal 8. Muito bem, então, autorizado 360 para Brasília, via Upper 107, decola 10, com curva à direita, com pista Arbor, Elefa, 5511. Aliás, 5411 é o transporte 198, é o controle de Salvador, vou mais nela. Coreia de Porto, pronto, boa noite, 69. Chama lá. Oi, tchau, Papa Victor Hotel. Tá batendo Papa Victor Hotel. Plano cancelado 221, autorizado circuito pela direita da 17, reporte para gerar base. Ok, tem nível, circuito pela direita, vai reportar base. Tram 3894, autorizado pouso, pista 10, vento 180 graus, 04 nós. Pouso autorizado 10, tá 3894. Tá girando base, Vitor Hotel. Papá Vitor Hotel, autorizado final da 17, ajuste na 04. Livre final da 17 com bica toda. Rapaz, Vitor Hotel avistado, livre pouso pista 17, o vento 180 graus, 05 nós. Tem livre pouso 17, hotel. A 3894, libera direita, chame o solo em 121 decimal 9. 121 decimal 9. Fala, Salvador, 3894, ataque via Alfa, reporte antes da Juliette. Alfa, antes da Juliette, reporte. 390, Juliette, portão 3. Estabilizado, 645. O 645 chega a torre 198, decimal 95. 895. Sete, abaixo de minuto pra cópia. Paulo Salvador, muito. Boa tarde, é a minha 201 no 4 para o Galeão. É a minha 201 no guarda, número 2 para a cópia. Para a cópia na 201. Portão 3894, autorizado Juliette, portão 5. Juliette, 05, tá 3894. 645. Tango, tango, pronto, cópia. Autorizado, Salvador, o local, Salvador, Salvador. Toque emitida em Valença. Rio de voo 045, rota direta. Recorda 17, primeira curva direita, ingressando no corredor Axé, restrito 1 no mil pés. Aguardando liberação do controle. Aciona 0136 e o controle opera em 119 decimal 8. Salvador, gol 1166, pode voar Duna, está presente? 1-0-645. 1-1-66. Puxa, 1014, Alfa Tantão. Puxa, 6201 no pronto, cópia? Pode ficar bem, 6201. Apesar do Galeão, via rota apresentada no plano. Nível de voo 360, saída da El, Leda, pós-Leda Motiva, decola pista 10, primeira curva direita, Responde 5410 e o controle Salvador 119.8. Autorizado, Galeão, rota conforme, 360 ao nível, Tael, lida após Patibá. Decolou 90, primeira curva direita, 5410, é o Transponder, 198. Correto após quanto, 6201, no chão. Só para confirmar, senhor, não seria bridge após lida, não? Negativo, houve uma modificação na saída, da El Leda Motiva, ingressa na Episodio 1-0 e após passa por bridge. Afirmativo, da El Leda Motiva, obrigado. Visual com a 197, usa o Luz de Leste Serra. O Luz de Leste Serra chama a torre 198, decimal 95. 1895, Serra. Salvador do Papapá, usa o Luz de Leste Serra. Papapá, usa o Luz de Leste Serra, que é sua esposa 97? Afirmo, senhor, isso é 197. Juliette Serra, não há tráfego a reportar, informe na final da 17, o ajuste no 0, meu padrão. 14, Juliette Serra, na 17, final. Moro 645, no solo de 27, libere direita, chame solo em 121, decimal 9. Direita 219, 645. Tango Tango, autorizado táxi, reporte na Papá, o ajuste na 04. Um Juliette Serra, confirma o pátio? Pátio sim, senhorita. Entendi. Tempo livrou, não sei se foi. Fórum 645, boa tarde, autorizado táxi via Alfa, reporte antes da Juliette. Ao front da Juliette, 645. Reduzindo para 200, nós autorizamos. Reduzindo 200, nós autorizamos. Chile 6143. Que Delta Charlie. Vai manter o setor? Livre pouso, pista 17. O vento 170 graus, 05 nós. Tá, tá, tchau, prossiga. Poderia confirmar a intenção do Yankee Delta Charlie? Yankee Delta Charlie, reporte no través norte da torre. Antes da Juliette aguardando, 645. 645, Juliette, portão 2. Juliette 02, 645. Tango Tango, autorizado o ingresso na 1735, reporte alinhado, pronto, cabeceira no 7. 1895, gol 1, 1, 1, 6, grata. Luz, Juliette. Tenente Serra, no solo aos 30, faça o backtrack, dando passagem ao Charlie 402 após ingresso na Papá, pátio 5. 69, dois altares de Apache, Índia, ponto de espera, torre, 1895, 1014, notímetro, boa noite, 69. Ponte 30, pouso, baixada travada. Já se encontra, baixada travada, senhora. Sente, livre pouso, pista 10, vento 170 graus, 04 nós, gol 1166. Livre pouso, pista 10, gol 1166. Estação na frequência livre, Serra. Meu 143, livre interceptar o ILS, reporte da brisa. Livre por trás, estabilizado, China, meu 143. Salvador, o azul 4206, para Recife, de 80, se quiser, para a sua informação, Vitor. Pode me sua cópia. Também a zona ILS, tem a captura dele, a vista Chileme, 143. 143, chame a torre, 1895. 1895, chame, 6143. Azul 4206, Vitor, informação, confere, pronto para cópia. Pronto, cópia, azul 4206. Cruzado, Recife, via Upper Whiskey 58, nível de voo 350, saída Cuca, transição Caju, decola pistão 1-0, primeira curva esquerda. Transponder 5421 do controle Salvador 119.8. Prezado Recife 350, saída Buca, transição Caju, primeira aerovia Feliz 58, após decolagem da 10 curva esquerda, transponder 5421 e controle 119.8. 198, frequência do controle, correta após ponto, 14206. Camará, quando pronto, azul 4206. Salvador, boa tarde, gol 1166, ligando o seu escudo. Gol 1166, 3 ataques via Alfa, reporte antes da Juliette. Alfa, reportará a Juliette, gol 1166. É 143, cheque trem, livre pouso na 10, vento 170 graus, 05 nós. Livre pouso, pista 10, chinê 143. Alfa, tango, tango, decolada aos 35, chama o controle em 119, decimal 8. 198. Controle o Papa, Papa, Alfa, Tango, Tango. Decolou, vai curvar direito. Tango, Tango, confirma intenções.